Evangelho Apocalipse de Jesus para os discípulos. É uma grande missão da religião de Deus e da legião da boa vontade. Vocês sabem que a legião da boa vontade é o primeiro degrau iniciático da religião de Deus. E ela é uma potência no Brasil e no mundo. Imaginem a religião de Deus. Há pessoas que nos escutam e sabem que eu acredito na reencarnação. E dizem, eu ouço Paiva, gosto de muitas coisas, mas a reencarnação eu não acredito. E daí? A reencarnação, segundo o nosso ponto de vista, é essencial ao entendimento da justiça divina. Mas nem conhecer a reencarnação salva as criaturas. Tantas pessoas acreditam na reencarnação e são perversas, e matam, e caluniam, e infamam. É como nós explicamos no Rio de Janeiro, na Cruzada da Comunhão com Deus, na sede da sucursal Rio, existe o Israel político, a nação, a pátria dos irmãos judeus, a pátria, lá no Oriente Médio. Emmanuel explica que Israel hoje é toda a humanidade. E o Israel de Deus? O Israel de Deus é aquela parte que se tornou privilegiada pelos seus atos, que está, essa parte, em todos os rebanhos, esperando a hora da sua manifestação planetária, quando o grande chefe de todos nós, que é Jesus, disser, é o momento, está feito. A hora não sabemos, mas os sinais nós conhecemos. Veja que o Apocalipse não fala em hora nenhuma, mas mostra todos os sinais que caracterizam a hora das coisas acontecerem. Eu daqui a pouco posso até ler para vocês uma passagem de Jesus, em que ele chama a atenção para isto. Deixa eu ver se eu encontro logo aqui, que depois eu quero ler a função principal da legião da boa vontade. Eu marco a Bíblia aqui de tudo quanto é jeito. Evangelho de Jesus segundo Lucas, ou São Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Ok? Disse também Jesus às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vejam vocês o perigo da interpretação da Bíblia ao pé da letra. Já entendeu, né? O camarada, ao ler Jesus dizer assim, no versículo 58, quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho. Então alguém já pensou aí numa chacina? Mas não é nada disso, não. É no caminho da vida, quer dizer, reconcilia-te com ele. Porque em outra passagem do Evangelho, Jesus vai mandar que nos reconciliemos com o nosso adversário. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. É isso que ele quer dizer. Como também aquela passagem, Jesus dizendo, não penseis que vim trazer paz à terra, vim trazer guerra. E aí, Mozarú explicou. Jesus diz ali, e muito claramente, que ele não veio trazer ociosidade, acomodação. Veio trazer a luz para que nós caminhemos e construamos. Nada conseguido com facilidade vale a pena, meto isso na cabeça. Os que pensarem que encostando o umbigo à mesa, ou deitando na rede, vão sobreviver o que vai acontecer, estão perdidos. Que nós, o privilégio, quem faz para nós, somos nós mesmos. Deus não tem escolhidos. Jesus não tem escolhidos. Ele próprio diz a todo momento. E quando voltar, dará a cada um de acordo com as suas obras. Quer dizer, as próprias obras de cada um. Mas Jesus é tão incoerente. Já dizia Gandhi que a coerência é o cavalo de batalha dos medíocres. Mas, então Gandhi era incoerente? Não. É que ele perseguia uma coerência acima da craveira comum, do entendimento das pessoas. E ele estava certo, porque procurava uma coerência, a coerência divina, a coerência da moral divina, que todos nós temos que aprender. Ora, o Gandhi era grande, imaginem Jesus. Vou lá a passagem aí para ninguém sair por aí querendo chacinar o adversário. Porque há uma outra passagem muito importante. Jesus diz assim, se a tua mão te serve de pedra de tropeço, arranca e joga fora. Porque é melhor entrares na vida sem a mão do que perderes a sua alma, aquela coisa no fogo do inferno. Olha a reencarnação aí. Se teu olho te serve de pedra de tropeço, arranca-o. É melhor entrares na vida sem um olho. E vai por aí, olha, entrares na vida sem um olho. Mas Orígenes, que foi um grande estudioso do Evangelho de Jesus, logo no início da cristandade na Terra, levou tanto a sério, como se o aparelho reprodutor certamente fazia muito mal, e mandou cortar. E era Orígenes. Inclusive acreditava na reencarnação. E apesar de acreditar na reencarnação, praticou uma barbaridade dessa. É uma coisa incrível, né? Foi uma providência original, está dizendo ali o irmão Perioto. E prejudicial, porque já imagine quantas reencarnações ele teve para se equilibrar geneticamente. Que quando ele cortou uma parte do corpo dele, afetou o perispírito. Por isso que as pessoas ficam sem a perna e ficam com vontade de coçar a perna, mas não tem mais a perna material, mas tem a espiritual. Então, para não ter vontade de coçar a perna espiritual, a gente tem que fazer a higiene do espírito, porque aí a perna não vai coçar. Bem? Vamos, já vimos sinais do tempo. Aquilo que eu estava dizendo, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59, ele fala aqui a respeito dos sinais dos tempos e chama a turma de hipócrita, que sabe ver quando vai chover, quando o sol vai nascer, quando está chegando a noite, e diz que não entende os sinais dos tempos. Olha que o mestre afirma, ele que perdoou as madalenas da vida, afirma lá, livrai-vos do fermento que é a hipocrisia. Mas o irmão Paiva falou aí, em Evangelho Apocalipse para os simples, sim, mas isso aqui é Apocalipse. Que Apocalipse quer dizer revelação. Nós temos que raciocinar por analogia. Quem só vê uma faceta das coisas, ele é sectário. A gente tem que ter a mente abrangente, Deus é tudo. É o conhecimento universal. Não basta ser inteligente, ele tem que procurar a sabedoria, que é o bem fazer com o conhecimento que nós adquirimos no mundo. Há muita gente inteligente no mundo e nada sábia. que usa a inteligência para praticar o mal. Ao lado da instrução universitária, tem que se dar a educação e a etiqueta. Dizem que esse nome etiqueta surgiu porque Luís XIV, se não me engano, tenho certeza que era o XIV, é o Luís da França. Não queria que o pessoal magoasse as plantas do seu jardim e botava sinais lá para a turma não arrebentar as plantas. Então todos tinham que se comportar bem no caminho, nas festas. Então só dizia, cuidado com a etiqueta, cuidado com a etiqueta, cuidado com a etiqueta. Uma vez me contaram isso quando era garoto. Pode ser que a história não seja bem assim, mas o conceito é esse. E daí veio aquele cuidado todo, que na maioria das vezes é hipócrita. Por isso é que o irmão Zarur vivia falando que é necessário reeducar até mesmo os educadores. Então, se a gente quer se educar, tem que se educar com eles. Onde? No Evangelho e no Apocalipse. Vendo agora mais que nunca a parte profética. Leva o microfone lá para o Dr. Mário da Cruz. Cadê o irmão Tocuda? Quer que eu leia a passagem do Evangelho? Gostaria? Deixa eu ver aqui que ela é repetida muitas vezes. Eu vou pegar o Evangelho segundo Mateus. Ele é o mais explícito. O grande julgamento. É Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. A Rose está tão feliz que ela vai falar hoje também. Vai para lá, Rose, vai para lá. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. E disse Jesus, quando vier o Filho de Deus, mas irmão Paiva, está escrito aqui Filho do Homem. Filho do Homem era Ezequiel. Pegue, por favor, veja aí o livro de Ezequiel. E reparem como é que Deus, uma entidade luminosíssima, fala a Ezequiel toda hora, Filho do Homem, Filho do Homem. Ora, Ezequiel era grande, mas Jesus, hein? Se Ezequiel era Filho do Homem, Jesus é o Filho de Deus. Também disse aqui Filho do Homem, porque significa Jesus, o Filho de Deus, feito carne. Bem que carne espiritual, fluídica, mas feito carne. Tangível, você pode segurar, ver. Entenderam a explicação? Então, o Filho de Deus, quem vai estar voltando aí não é Filho do Homem, é Filho de Deus. Como também Deus era chamado de ancião dos dias naquele tempo, pelos antigos, ancião lembra o homem também, mas nós temos que livrar a imagem de Jesus dessa formação antropomórfica. Quando vier o Filho de Deus na sua majestade e todos os anjos com ele, que coisa, hein? Todos os anjos com ele. A gente perdendo tempo com bobagenzinhas, querendo ser mais que Deus. Se revoltando contra Deus, porque Deus não faz a nossa vontade na família ou no mundo. Lembra-se que Paulo preferiu ser chamado de Paulo em vez de Saulo, que em latim Paulo quer dizer pequeno. Ele quis ser o pequeno e assim se transformou no grande. Porque ele conhecia o Velho Testamento, foi estudar o Novo, né? Como disse o Elcio, às vezes é aquelas palavras que você falou aqui comigo quando nós estávamos conversando ali. Viu Jesus dizendo aos apóstolos e discípulos que discutiam quem seria o maior. Ele disse, aquele que se fizer menor para servir os seus irmãos, esse será o maior. Veja como é que o Evangelho vai lembrando tanta coisa. Não sair do versículo 31. Fala aí depressa. Interessante que o senhor entrou na era dos Paulos, na LBV. E Paulo conhecia bem a doutrina, as escrituras, né? E Jesus não teve praticamente trabalho nenhum com ele, porque quando ele entrou vendo Jesus, que era quem ele perseguia, Jesus lhe aparece, dá o recado, e em pouco tempo, com um acompanhamento junto dos apóstolos, Paulo se reciclou e passou a pregar a palavra de Deus. Então, e me lembro também, irmão Paiva, que foi Paulo, o apóstolo Paulo, que defende com uma bela página sobre a caridade, que é exatamente a mola propulsora do exercício da solidariedade, da fraternidade, que também vive a legião da boa vontade. Fé, esperança, caridade. A maior dessas virtudes é a caridade. No terceiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus, eu falo sobre isso, no capítulo A Decodificação do Pai Nosso. Me vem aquela passagem da diretrizes 2 em que nós falamos na restrição da eternidade quanto às punições. É, aquilo que o irmão Zarudo disse, a punição é eterna enquanto o erro é eterno. Deixou de ser, acabou. Imagine que Deus vai nos criar para nós ficarmos virando churrasco no inferno. Bom, mas agora eu vou ler, porque quem vai falar é o Tocuda. Alguém mais levantou a mão aí? Doutor Mário da Cruz, numa passagem dessa, levantou a mão. Para quê, doutor Mário? É, a propósito do que o senhor falou, do Luís XIV, com o devido respeito, eu peço licença para sugerir, dado a personalidade de Luís XVI. Seria Luís XVI? Eu acho parece que tá... mais Luís XVI. Luís XVI gostava de fazer móveis. Ele era todo requintado, todo Luís XV? Era o Luís XV? Requintado é Luís XV. Ah, sim. Tá. É então... sapato a Luís XV, salto a Luís XV, móvel a Luís XV. É muito simples. Ah, então é Luís XV, é, realmente. Luís XV. Tanto é que ele é que instituiu a moda do salto alto, né? Obrigado, presidente. Passa aí pro irmão Perioto ali, enquanto isso, Tocura vai tomando fôlego, mas tem que correr. Pronto, me mandou um bilhetinho aí, fala aí, irmão. É, a palavra do senhor a respeito da educação me inspirou aí que realmente a educação, vista pelo Evangelho Apocalipse de Jesus, à luz do seu novo mandamento, é realmente a salvação das almas. Porque também não basta dizer assim, só a pessoa vai falar, ah, eu bem que sabia, Evangelho, Apocalipse, e todos estão ouvindo essas explicações, vejam que o senhor está fazendo a explicação à luz do novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Então eu disse, a educação do Evangelho Apocalipse de Jesus, à luz de seu novo mandamento, amai-vos como eu vos amei, é a salvação das almas. Bom, o grande julgamento, vou ler direto e você vai resumir aí. O grande julgamento, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Quando vier o Filho de Deus na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me fostes visitar. Preso e me fostes ver. Então perguntarão os justos, mas Jesus, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos, Jesus, enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Claro que eu digo Jesus aqui onde está Senhor, porque o rei é ele. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, direto ao assunto, diz logo. Vocês não podem pensar que é o rei, não sei lá, da Conchichina, o rei de qualquer nação aí da terra. Então, fica claro logo que esse rei aqui é Jesus, ele está falando dele mesmo. Mas ele era modesto, citava o rei. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para Satanás e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não me fostes ver. E eles lhe perguntarão: mas Jesus, aqui está escrito Senhor, né? Mas já expliquei porque eu digo Jesus. Tem que esconder o nome dele, não. O rei é ele mesmo. Mas Jesus, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos, Senhor? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos lá, doutor Tokuda. Sim, irmão padre. É, Evangelho segundo São Mateus, dado a Jesus, a Mateus, né? Porque, como o senhor sempre diz, né? Mateus foi apenas um repórter, né? Que acompanhou Jesus e anotou tudo que Jesus disse. Então, no momento, lendo esse capítulo 25, segundo Mateus, versículo 31 a 46, aqui está uma grande, grande verdade que nós temos que ver, porque é o que no momento é de mais importante, porque Jesus que é o ser mais evoluído da Terra, e que no momento, nesse capítulo, alerta a todos nós a responsabilidade que cada um de nós temos que ter, né? Porque se que diz que quando o Filho de Deus, que é o vier em sua glória... Pode ler, você é um homem do povo, homem simples. É que é quase que a gente não... Você está errando na leitura, tem gente que erra na interpretação, erra no espírito da coisa, aí é que está o perigo. Vai lendo aí, vamos lá. Você é a primeira vez que você fala no microfone, é assim mesmo. Acontece com as piores famílias, quanto mais com as melhores. Ô, meu pai, a gente não está muito acostumado a falar no microfone, mas é que toda vez que chega aqui, a gente fica meio nervoso, acaba falando besteira. Não, não fala besteira, não. Você às vezes pode ler errado, mas tem gente que lê certo e quando vai falar, diz todas as barbaridades do mundo. Lança uns contra os outros, é um caso sério. Vamos lá, lê aí. Mas é importante que nesse capítulo que ele quer dizer é o seguinte... É que é a grande função de cada um de nós, né, nesse mundo, para com Jesus, porque nós temos talento, nós temos que desenvolver, né, para mostrar que a grande tarefa da gente é fazer aquilo de mais importante que Jesus mandou, né, que é as boas obras que a gente tem que ser feito aqui. Isso tudo, né? O que é mais importante de cada um de nós deve fazer é fazer alguma coisa. Alguma coisa importante que a gente tenha condições de fazer, né? Então, a cada um de nós temos que realizar aquilo que Deus deu, aquele talento que Deus deu a cada um de nós, né? Então, dentro de cada um que a gente tem condições de fazer, a gente tem que fazer porque nós estamos vivendo uma época que tudo se aclara, tudo se revela. Então, é uma época que nós devemos valorizar o que mais importante que tem, né, neste mundo, que é o Evangelho do Apocalipse, que ensina, né, mostra o que vai acontecer na atualidade. Então, o que há de mais importante é que o Apocalipse que o meu pai me está ensinando, né, Apocalipse para o simples, é uma revelação, assim, muito importante, porque foi dado às pessoas mais simples. Assim como Jesus fala no Apocalipse, né? O Apocalipse será revelado a seus servos. Quem são seus servos? Servos são os simples do coração que aceita a doutrina de Jesus. Então, o que acontece? O Apocalipse, geralmente quem aceita não são os intelectuais, sim os simples de coração, que talvez por merecimento de muita época, né, que aceita essa pregação e assimila tudo que é de mais importante, que o irmão Paiva diz. O Apocalipse, pouco a pouco, é trazido através do irmão Paiva, porque o irmão Paiva é o ligador que está ligado diretamente ao plano espiritual, e de acordo com o merecimento de cada um de nós, ele se revela o que há de escondido no Apocalipse, mas aos simples, aos seus servos. Muito bem, doutor, está vendo só? Olha, que ele ia continuar, mas não dá no programa de hoje. Depois também a Rose Barbosa vai falar. Todo mundo cai para cima, que hoje ninguém escapa. Eu quero ver sangue. Mas sangue espiritual, dando vida a todo o corpo social, a toda a sociedade, que sem o sangue de Jesus só faz é apodrecer mesmo. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre.